964, na voz do pouso do Bang da companhia, autorizada a Aline manter pistão a zero. Pouso do Bang da companhia, Aline mantendo a zero, 7-4. Gol no 754, aciona identificação, desce para o 060, chegada Mari. Desce 060, chegada Mari, gol 754. 895, maintain hold point. Hold the front door, 910, 73, and your bike. 5-1-4. Três, 283, desce para 2000 pés, que é negar no 09, direto Duna. Direto Duna, para 2000, tá 32. 19, tá lá. De 5000 pés, através de TAP. Através de TAP, 5000, tá 32 e 3. Web 6741, autorizado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 099. Autorizado decolagem, Web 6741. Alfa, chamarante do Juliette, Mercedes 3. Então, 3-2-1-6, continue a aproximação, aguarde pista livre. Salvador, bom, 7-5-4, notícia para o estado, está a formação, frente. Direto estado, 7-5-4. Direto estado, obrigado. Tan 3296, autorizado pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 079. Quem negar, 1909. Ele pouso na 10, 19, Tan 3296. Web 6741, decolado aos 35, chame o controle na frequência 120 decimal 8. 208, boa. Salvador, muito boa tarde, objeto 6741 na Tael Oleda, cruzando 2300. Objeto 6741, no contato radar, sabe, mantém 240, direto Leda. Extensão 340, direto Leda, 6741. Aqui o Luiz, direto rotatória, reposta do Alvo Campo. Juliette 04, Mercedes 3. Guardião 03, desça para 1.500 pés, direto no rotatório, reporta visual do campo. Direto rotatório, 1.500 pés, na porta visual, máximo. 3283, desce até 4.000 pés, informo o tráfego na sua posição de 2 horas, 2.0 milhas, rumo oposto, mantendo 2.500 pés. Autorizado 941, autoridade TAP. TAP, não. Então, 3283, copiou o controle? É, Matiu. 4.000, quente no tráfego. Controle Salvador, bom dia. Então, 3144, quente formação Lima, autorizando nível 170. Então, 3144, aciona a identificação, desce para o 080, chegada Mari. Autorizado 80, 080, identificou, está batendo 359, tá? 3144, chegada Mari. Então, 3216, no solo 37, liga direito, chame o solo na frequência 121, decimal 9. Direito, aceitando 219. Controle Salvador, boa tarde. 5240 na Flor de Mar, descendo para 180. 5240. Aciona a identificação, desce para o 090 na Proa de Mari. Identificação, 090 Mari, 35240. Mike Papa Lima tem a frequência livre, reporta ingressando na CTR. Fez 283, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado no X-Ray, tá? 3283. Voo no 754, desça para 4000 pés, CNH 10 no 9. 4.000 pés, a gente no 019, 1754. Bravo, que Luiz, que chama a torre 1-1895. Country 895, Airborne 839, contato Salvador, Approach Control, frequency 120.8. 208-738-905, good day. Bravo, que Luiz, com a aproximação, é posse 3.017. Third approach, good afternoon, 738-905, dial departure, crossing now 2,300 feet. 3895, radar contact on takeoff, climb to flight level 340, dial departure. Climb to flight level 340, requesting direct to dial position. 3895, direct to LIDA. Direct to LIDA, thank you, 3895. Boa. 941, desça para o nível 050. 050, 941. São 3144, desça para o 060. 060, tá, 3144. Mike Lima Juliette, possível. Mike Lima Juliette, confirme teu site? Mike Lima Juliette, perdão, ferramenta, repasse ponto para trás. 5486, decolado aos 41, chame controle na frequência 120.8. 108, obrigado. Controle Salvador, 35486. 35486, contato radar, sabe, mantenho 200, saí da bomba. 200, perfil Momo, estaria livre das restrições. 35486, negativo, mantenha as restrições da carga. Mantendo então, 5486. Bravo, que Luiz, autorizado pouso, pista 17, vento 090 graus, 109, QNH 1098. Tierra, autorizado. autorizado, TAM 3283. TAM 3283, completa final, torre 1-1895. 1895, obrigado, você volta. TRIP 5486, liberado das restrições. Ciente, liberado, grato, 5486. Voo no 754, desça para 2000 pés, que negar 1018, autorizado ILS X-Ray, responsabilizado. Para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado ILS X-Ray, voo 754, correto? Afirmo. Obrigado. Abre e volta o campo, Guardião 03. Guardião 03, torre 1-1895. 1-1895, grato. Oi, Salvador, muito boa tarde, Guardião 03, reposta na rotatória, ajuda alguma. Guardião 03, reposta na rotatória. Na rotatória. Tem tráfego no 18, de queda do tipo 5247. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 08 nós, Kenegal na 08. Autorizado pouso na 0, tá 3, 2 e 3. Tá, bravo e uniforme Sierra. Aciona a identificação, reporta para descida, voa a mão para chegada a mão. 3, reporta final 3000 e visual com Airbus da TAM que tá na longa final. Visual, qual tráfego que faltará na final 3, 22, 22. Ciente, Guardião 03. Ciente, Guardião 03, Kenegal 1-0-8. 3.018, 941. Então 3144, 10 para 4.000 pés, Kenegal 1-0-8. 4.000, 1-0-8, ou 3144. Cinco dois quatro zero, reduza para 2209. Desce para o nível 080. 2209, trip 5240. Bom, 752, 754, certo localizador. Com 754, completa final, torre 1-1895. 1895, até mais. Com 941, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 941. A aeronave é acionada o código 2000 no transponder, está na escuta do controle. Guardião 03, autorizado pouso, pistão a 7, vento 140 graus, 08 nós, QNH 1-0-8. 1-0-8, pouso. Pouso, está na escuta do controle. Salvador, boa tarde, com 7-4, estabilizado LS, pista 1-0. Voo 9754, continua aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, voo 754. Barro meu, Mike, Papa Lima, prossiga. Simão 9. Ao livrar a direita, chama o 209, são 3223. Lima. Boa, direto rotatório, reporta visual. Agilizar. Abriu. 3325. 251, 33, decimal 25. 3895. Fast, 3 minutes, 5 minutes. Ponte Laranja Juliette, tá? 3283. 240-060, vetoração para sequenciamento, mantém a proa, o limite ao localizador. 060, mantendo a proa, limite ao lock 5240. Informação, o Romeu Foxtrot 10, à sua esquerda, não interceptará com a sua aproximação. Ok, ciente, na final, se a gente pode baixar, travado, bom, 754. 754, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós, QNH 1098. 08, livre pouso, pista 10, bom, 754. Lençóis? 35486, após Momo, direto Lençóis. Para cheque de equipamento, cola pro ideal? Proa 322, 320 para Momo. Ok. Confirmando a proa de Momo para Lençóis. Trip 5486, a proa de Lençóis, após Momo, fica fora da terminal, não tem como tomar. Lanterna baixado e travado, TAM 3144. TAM 3144, ciente, fazer aproximação, aguarde pista livre. Na escuta, aguarde instruções de pouso, 3144. Mike Lima, Juliette, mantenha a posição e aguarde. 3144, autorizado pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 099, QNH na 09. No 018, pouso autorizado, baixado travado, TAM 3144. Gol 9941, no solo aos 52, chame só na frequência 121.9. 219. Gol 1941, livrou. Alfa Juliette com 62. 941 na Gol. Pilo Quebec Sierra, desde condições visuais, frequência livre. Gol no 697, reduz a 2509. 2509, redução no 697. Mike Papa Lima, tá visual com o campo? Afirmativo. Mike Papa Lima, torre 1 no 895. 1895. Romeu Mike, Papa Lima, prossiga. Agora, próximo a uma milha de, da rotatória visual com o campo. Romeu, Papa Romeu Mike, Papa Lima, reporte a 3 milhas da 97. É, aí deixa direto para a bata. Romeu Mike, Papa Lima, sente. Gente, Bravo e Uniforme Sierra. Gol no 600, desce para 2 mil pés, QNH no 0 no 8, direto do NAR. Desce para 2 mil pés, com 1018, direto do NAR, no 600. No 600. Informação Mike, para a Copa de Fortaleza, portão 4. Autorizado, 5240 da TRIP. 7, só pra responder, né? 723. Chamará 23. Solo, Salvador, tá 3144. 3144, Alfa Juliette para 11, tá 3144. ATR da TRIP autorizado a alinhar e decolar. Pistão na 7. Lima Juliette, após o pouso do ATR da TRIP, está autorizado. Milha, Mike Papa Lima da 17. Salvador, Papa Romeu, Mike Papa Lima, agora 2.5 milhas na carteira 17. Papa Romeu, Mike Papa Lima, repassado controlado na bata. Mike. Henrique Lima Juliette, decolar 258, livre de restrições, aguarde a diferença para o controle. Livre de restrições, vai passar para o controle. Bom no 328, reduz a 220 nós. 329, bom no 328. Salvador, boa tarde, Papatango Mike, Lima Juliette, cruze 2.400 para 1 assim, Papatango Mike. Papatango Mike, Lima Juliette, com Tato Radar, Sábio Mantém 100, sai da bomba. 100, sai da bomba, Mike. Alfa Kilo, parte 3, a posição é 04-35240. Mike Lima Juliette, chame, controle na frequência na 2.0.8. Onda 328, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 350, limite ao localizador. Confirmado, tua 350, fogo 1 no 328, descendo 060, limite ao lote. Mike Papa Lima, no sol 1600, frequência livre. Atingiu 060, 328. Gol no 328, mantém. Mantém 060. Você para 2000, bravo no Fábio Serra, já voa do Duna. Gol no 697, desça para 3000 pés, que legal no 08. 1018, 3000 pés, no 697. Bravo, uniforme Sierra, desce para 4 mil pés. Que legal no 08, é o número 3 na aproximação. 4 mil pés, 1018, bravo, uniforme Sierra. Gol no 697, tem condições de voadona interceptar? Seu ativo, é voadona interceptou no 697. Gol no 924, aciona a identificação, desce para o 070, chegada mais. Desce para o 470, chegada mais. Gol no 328, curva direita pro 020, limite permanece. 020, limite permanece. Alguma velocidade recomendada? Gol no 328, reduza para a mínima.